Ela sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando no quê? Sofre. Aumenta o paredão. Abre a mala, cajaçou. Ela sofre aqui, mas é de outro jeito. Ela sofre sentando no pau. Sofre sentando. Marreta o paredão. Já virou treme terra. Sofre sentando no pau. No cabeça. Brota no paredão. Aqui não tem agonia. Não tem ex-linha atual. Aqui só tem putaria. Brota no paredão. Aqui não tem agonia. Não tem ex-linha atual. Aqui só tem putaria. Aqui a sofrência é fora do normal. Ela sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando. Que isso? Ela sofre sentando no pau. Sofre sentando no pau. Sofre sentando. Ela chora, ela chora, ela chora. Ela chora sentando no pau. Chora sentando no pau. Chora, chora, chora, bem gostoso. Chora sentando no pau. Chora sentando no pau. Chora sentando. Que isso, gostosa do caralho. Chora sentando no pau. Chora sentando no pau. Chora sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. No pau, essa é a invasão. No pau, swinga minha banda. 9325, minha, minha, minha, minha. HMJ Produções. HMJ Produções. Big contrário, vamos invadir essa cidade.